50 dias atrás eu só queria a paz, mas foi eleito José Serra e agora eu quero guerra, coquetel Molotov, tática Black Bloc, nem exagerem tanto, só depredei um banco. Eu só quero protestar, nem sei contra o que, nem sei contra quem. Só quero sair na rua e reclamar. Quebrei uma unha no protesto fora a cunha, mas dei a volta por cima, no protesto fica Dilma. Ganhei uma coca, um panetone e tirei selfie no iPhone. Sou um cidadão de verdade, protesto pela liberdade. Quero protestar, nem sei contra o que, nem sei contra quem. Só quero sair na rua e reclamar. Eu só quero protestar.